在是哪里的高级的学院，我都是在这个学校。 Novembra Oscar, UISC, linhada autorizada de colagem, vento no 70 graus 99. 79, tráfego superado. Vento 379. Posso filar de coordenação a sua de TNT? Para o T3 Alive, Pastor 03. Novembro das Cruzes, já cruzou o campo. Quem que aguarda transferência, Novembro das Cruzes? Guarda lá. Número 3, formação de trânsito, Papa 28, Alfa, cruzou o campo, está seguindo via lindo litoral norte ao nome pés, não interfere com a sua decolagem. Autorizada a decolagem, pista 10, vento no 80 graus, 9 nós. Novembro das Cruzes, fechando o controle, Salvador 1208. Controle 1208, Salvador 1208, Novembro das Cruzes. Chame 76, frequência 128, décimo 35, até 923, décimo 8. 2235, 238, bom dia. Papa Romeo Alfa, Papa Oscar, 2 milhas para a posição coral, seu saldo encerrado. Chame o controle de alça, frequência 120, décimo 8. achando a identificação dessa via, chegada a Loma Mediona para nível de voo 050. Se encontra. Pode avisar que está até a Romeu, está aqui a Romeu, chama a Romeu. 323 dessa via para 2000 pés, autorizado o final do procedimento da Sexual, informe estabilizado. Intencionalmente vai ultrapassar o curso localizador. Novamente, o Thiago Fiosca. Thiago Fiosca, da Black Track, informe pista livre. localizador, curva à direita para 125, vamos estabilizado. Direita para 125, posto ela estabilizado, com 1 ômega. Jonas, 5.6 milhas para a posição coral, serviço radar. Encerrado, chame controle do S, retenção 20 desse maior. Gravíssimo, eu vou falar no 60. Bom, número 60, desço para 3.010. Eu estou aqui no 0.017. Na 323, chame o serviço aviador, se fosse o número 8 desse 195. 160, desça para 2.010, autorizado final do procedimento de LSXG, informe estabilizado. Essa 2.000, portaria estabilizado e LSXG com 1.160. Bom dia, ponto autorizado, pistão 0, vento 80 graus, 7 nós. Autorizado, ponto 0, chegando 63, 1960, chame Torre Salvador, frequência 18, desse 95. 1895, voo 1960. Informe 891 na sua identificação dessa via chegada com a Mediona para nível de voo 050. Interlagos, rotatório, aeroporto visual com campo. Pode ser lá, 971, na sua identificação, dessa vez chegada a ponto para nível de voo 060. Linha e mantém-se a Golf Oscar. Solo ao 05, libera direita, São Salvador no 219. Direita, 219, pode ser 33. Identificação dessa via, chegada com médio 1 para nível de voo 070. Zero, pouso autorizado, pistão 0, vento do 90 grau 089. TV pouso, 90 voo 90. Considere restrições de velocidade na chegada a ponto. Canceladas as restrições de velocidade. Sierra Golf Oscar, autorizada a decolagem pista 17, vento na 70 graus 08. Para a posição coral, serviço radar encerrado, chame o controle ilhéus, frequência 20 decimal 1. Ilhéus, frequência 20 decimal 1, serviço radar encerrado, passo 203. Para 2.000 pés, ajuste do altímetro na 017, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pronto, estabilizado. Teste 2.000, 1891, para formar na área, estabilizado. ILS X-Ray. Descendo via, voo no 1891. Descendo via, voo 1891. Decolou 09, curva à esquerda, cruzou o campo e aguarde transferência. Cego, Fiasco, curva à esquerda, aguarde transferência, cruzamento do campo, Cego. Alfa November Oscar Whiskey, informa o tráfego sentido contrário, número 10, Charlie 150, Serra Golfo. Sentido tráfego ainda não visual, qual a distância? Está bloqueando agora o VR de Salvador, vertical do aeródromo. Tá na escuta do controle. Copiou? Vertical do aeródromo? Não. O tráfego está na vertical do aeródromo, ainda não viu o João com medo. Sério. Tem algum fiasco na escuta? E agora chega o controle, 1208, que é algum fiasco. Sentido, tráfego no sentido oposto, vai chamar o controle no 1208, que é algum fiasco. passar a dar uma decolagem sobre a via Santa Puca, transição ao Salmo Uniforme para o nível 350. 350, via Puca, o Tenera 350. Estabilizou o Gol 891. 198, confirmando. Gol 1891, chame o teu Salvador para ter o seu número de Simão Nascimento. 895. 2171, não desça para 2.000 pés de guia. Autorizado final do procedimento de recepção e falta estabilizada. Via 2.000, autorizado X-Ray para 1.0, com 2.171. Número de 90, Nascaruíce, verticado de Ceasa, visual com campo. Número de Nascaruíce, que chame o Torre Salvador para o seu número de Simão Nascimento. Então em Illinois, principal da Salvador, 90 Oscar Whisky, pela vertical do Ceasa, visual com campo. Sente 90 Oscar Whisky, autoridade final da 17, reporte vertical de Illinois. Vai reportar na vertical de Illinois, ingressando na final, com 90 Oscar Whisky. Sobre Salvador, o Gol 1891, passou externo, baixado, travado. Gol 1891, muito bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus 7 nós. Informação de tráfego, Papa 28 Alfa, sua esquerda, mantendo no meu pé, segue para a ponta cabeceira auxiliar, porém agora aguardará seu pouso. Tem pouso autorizado, 1891. Autorizado o pouso, Gol 1891. Visual com tráfego na final da 1-0? Está visual com tráfego na final da 1-0. A 1-0 com tráfego e seguirá como número 2, ok? Sim. 230, como proporcionalmente irá ultrapassar o curso do localizador? Novo limite será radial 290 de Salvador. A gente vai aguardar para a curva direita de percepção da trilha. Nós lembramos que as condições se enquadrar como número 2 ou realiza 360. Está mantendo 759, acho que dá para fazer o número 2, Luiz. Sim. Zero para o localizador, curva direita por 115, forma estabilizada. Uma linha estabilizada, 230. Autorizado pista 97, vento 90 graus, 9 graus. Teve pausa 97, valeu, Thank you. 171, estabilizou. Pouso 271, chame o Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 295, 2171. Torre Salvador, bom dia, voo 2171, estabilizou a ILS. 2171, bom dia, pouso autorizado, pista 10, entra no 90 graus, 99. Eu pouso 10, voo 2171. 271, solo aos 23, libera direito, solo Salvador 1219. Salvador 219, 2171. Salvador, bom dia, bom 130. Bom 230, bom dia, pouso autorizado, pista 10, vento no 50 graus, 1219. 5196, sem identificação dessa via chegada no médio 1 para nível 050. Bom dia, Azul 4485. Azul 4485, ciente. Aciona a identificação, reporte de áudio descida, voo de TAP. Atamares e o comandante, por favor. Comandante Aragão, tá ok, já está pronto para decolagem? Autorizada a decolagem, Guardião 05, estamos para o solo. 230, solo 127, libere a direita, solo 1219. Deus é mais, boa. Solo Salvador, muito bom dia, Azul 2662, informação Juliette. Azul 2662, aciona a identificação dessa via chegada a mão para nível de voo 060. Identificou na ideal, desce para o 060 na descida a mão. Azul 2662. Guardião 05, fora do solo 28, agora de transferência. Eita, por aí, 140, limitado pelo que é mais 1006. Deixa tá 3304, bom. 662 vai livrar o livro daqui 10 minutos. Olhei, Salvador, tá 3304, decola. 3304, contato na gama de colagem, subavia, saída A, Voruma, transição elefa para nível de voo 360. Via Voruma, elefa, 360, da 3304. Conselho, bom dia, Guardião 05. Guardião 05, 500 pés do litoral, mantém-se sobre a área de voo visual, passa mais sobre o voo. Depois vou falar para o povo, Guardião. 5196, essa via para 2 metros, autorizado final do procedimento elétrico, sobre a forma estabilizada. Mantenha ele a

445, retoração para o sequenciamento, curva esquerda para 035, limitado pelo quilômetro 005. Esquerda 035, limitado pelo telemarque 100. E 726, décima tenha nível de voo 050. 050, mantendo o 279, chame Centro de Si, frequência 128, décima 8, até número 35, décima 3. Esse é o 3304, mundo mesmo. Três 736, retoração para o sequenciamento, curva esquerda, curva 0, 2, 0, limitado pelo que demais, pelo 007. Cruzado, Gerardo Polar, sistema 021, 001, 099. Telefone, 3, 3, 3, 3. Telefone, 0037, 37, 2, 0.